Contudo, foi extremamente lisonjeira. A maiúsculo. Menina Lucas, que de uma janela o avistara caminhando na direção da casa, imediatamente saiu para, acidentalmente, com ele se cruzar na azinhaga. Porém, nunca ela ousou supor ir ao encontro de tanto amor e eloquência. Em tão pouco tempo quanto os longos discursos do Sr. Collins o permitiram, tudo ficou decidido entre eles, a contento de ambos, e, ao entrarem em casa, ele gravemente rogou-lhe que fechasse o dia que o tornaria no mais feliz dos mortais, e, embora tal solicitação devesse por ora ser adiada, a donzela não se sentia inclinada a menosprezar a felicidade dele. A estupidez de que a natureza o dotara preservaria sua corte de todo o encanto que pudesse levar uma mulher a desejar a sua adoração, e a menina Lucas, que aceitara unicamente pelo simples e desinteressado desejo de se estabelecer, não via inconveniente quanto à brevidade com que o realizaria. Sir William e Lady Lucas foram prontamente convocados a dar o seu consentimento, o qual foi concedido com um entusiasmo esfuziante. A atual condição do Sr. Collins tornava a união bastante vantajosa para sua filha, a quem não tinha uma grande fortuna para deixar, além de que as perspectivas dele quanto ao futuro eram extremamente promissoras. Lady Lucas viu-se no mesmo instante a calcular, com um interesse maior, que o assunto alguma vez lhe suscitara, por quantos anos viveria ainda o Sr. Bennet, e Sir William frisou, categórico, que, uma vez na posse de Longbourn, o Sr. Collins veria chegado o momento oportuno para se apresentar com a mulher em St. James. Em resumo, toda a família se regozijou particularmente pela ocasião. As raparigas mais novas afagaram a esperança de, abre aspas, aparecer, fecha aspas, em sociedade um ano ou dois mais cedo do que de outro modo teria acontecido, e os rapazes libertaram-se da sua apreensão de ver Charlotte chegar ao fim da sua vida como uma velha solteirona. A própria Charlotte se mostrava radiante. Uma vez atingido o seu fim, tinha todo o tempo disponível para refletir sobre ele. O resultado das suas reflexões era, em geral, satisfatório. O Sr. Collins, com efeito, não era um homem sensato, nem agradável, tampouco, inconvívio, tornava-se terrivelmente enfadonho e o seu afeto por ela era, sem dúvida, simples fruto da imaginação. Contudo, seria ele o seu marido. Sem que nunca tivesse devotado uma atenção especial aos homens ou ao matrimônio, considerara sempre o casamento como seu objetivo último, era, aos seus olhos, a única precaução respeitável susceptível de ser tomada pelas jovens educadas e de pequena fortuna, e, embora nem sempre garantisse a felicidade, não deixaria de ser o refúgio mais agradável perante a iminência de uma vida necessitada. Esse refúgio, ela acabara de o atingir, e, com 27 anos de idade, sem que nunca tivesse sido bonita, ela sentia-se plenamente satisfeita por isso. A perspectiva menos agradável que se lhe oferecia era a surpresa que iria causar em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela estimava acima da de qualquer outra pessoa. Elizabeth ia admirar-se-ia da sua atitude e não deixaria de a censurar, e, embora não permitisse que a sua resolução fosse de algum modo abalada, não poderia deixar de sentir-se ferida por tal desaprovação. Decidiu informá-la ela própria, e, como medida, instruiu o Sr. Collins para que, quando de regresso a Longbourn, não deixasse escapar qualquer alusão ao assunto. A promessa de manter o segredo foi, naturalmente, feita com pronta submissão, mas não poderia ser mantida de ânimo leve, pois a curiosidade suscitada pela sua longa ausência irrompeu, por altura do seu regresso, em perguntas tão incisivas que requeria uma certa habilidade em iludi-las, quando, para mais, Ele estava exercitando grande abnegação, pois era enorme a sua ansiedade em tornar do domínio público o seu bem-sucedido amor. Como a sua partida no dia seguinte estava marcada para a hora bastante matinal, a cerimônia das despedidas teve lugar naquela mesma noite, pouco antes de as senhoras se retirarem. A S.R.A. Bennet, extremamente delicada e cordial, disse-lhe da felicidade que todos teriam em vê-lo de novo em Longbourn, sempre que os seus outros compromissos lhe o permitissem. Minha querida senhora, replicou ele, o seu convite afecta-me particularmente, pois outra coisa eu não esperava, e pode estar certa de que dentro em breve utilizarei. Houve surpresa geral, e o Sr. Bennet, que não tinha qualquer desejo em tornar a vê-lo tão cedo, imediatamente disse, mas não haverá o perigo de incorrer no desagrado de Lady Catherine? É preferível negligenciar os seus parentes e correr o risco de ofender a sua patrona, meu caro senhor, replicou o Sr. Collins, estou-lhe particularmente agradecido por tão amável advertência e fique ciente de que não darei tal passo sem aprovação explícita de sua excelência. Uma certa cautela nunca é demasiada. Arrisque tudo, excepto dar-lhe motivo para desagrado, e, acaso o senhor receie poder vir a suscitá-lo ao pretender regressar para junto de nós, o que eu considero quase como uma certeza, deixe-se ficar pacatamente em sua casa e não pense que nos sentiremos melindrados com isso. Acredite-me, meu caro senhor, que não tenho palavras para agradecer tão afetuosa atenção, e pode, muito em breve, contar com uma missiva da minha parte em agradecimento por esta sua atitude e por todas as outras provas de atenção de que fui alvo durante a minha estada no Hertford City. Quanto às minhas formosas primas, embora a minha ausência não deva ser tão longa que o justifique, aqui tomo a liberdade de lhes desejar muita saúde e felicidades, não exceptuando a minha prima Elizabeth. Com as adequadas manifestações de delicadeza, as senhoras retiraram-se finalmente, comentando entre si a sua igual surpresa por o ver planear um pronto regresso. A S.R.A. Bennet insistia em não encontrar outra explicação senão no facto de ele tencionar transferir as suas atenções para uma das suas filhas mais novas e considerou que Mary seria aquela que mais facilmente se convenceria a aceitá-lo. De facto, ela tinha das faculdades dele uma opinião mais elevada que qualquer uma das outras, constatara uma solidez nas suas reflexões que por várias vezes a impressionou, e, embora não o considerasse de modo algum tão inteligente como ela própria, acreditava que, por meio do seu exemplo, ele se dedicaria mais aos livros, num esforço de se aperfeiçoar, tornando-se possivelmente até num companheiro bastante agradável. Na manhã seguinte, contudo, todas estas esperanças se desvaneceram. A menina Lucas fez o seu aparecimento logo após o pequeno almoço e, numa entrevista a sós com Elizabeth, pô-la ao corrente do acontecimento da véspera. Que o Sr. Collins pudesse ter tido a ideia de morrer de amores pela sua amiga, ocorrera a Elizabeth pensar uma vez, pelo menos, naqueles dois últimos dias, mas que a própria Charlotte o tivesse encorajado parecia-lhe tão impossível que o seu pasmo ultrapassou os limites do decoro e a levou a exclamar, noiva do Sr. Collins, minha querida Charlotte. É impossível. A expressão séria e decidida que a menina Lucas conservara durante o relato da sua história cedeu perante uma perturbação passageira ao ouvir censura tão declarada, mas, como não era mais do que aquilo que já esperava, em breve recuperou a serenidade e calmamente respondeu, por que te surpreendes assim, querida Elizabeth? Acaso consideras o Sr. Collins incapaz de granjear a boa opinião de uma mulher, só porque ele não teve a felicidade de conquistar a tua? Mas Elizabeth recompôs-se a tempo e, por meio de um grande esforço, foi capaz de, numa voz razoavelmente firme, assegurar à amiga da satisfação que lhe dava a perspectiva de um parentesco entre elas e desejar-lhe uma felicidade imensa. Sei o que pensas, replicou Charlotte, deves estar surpreendida, muitíssimo surpreendida até. Ainda há tão poucos dias o Sr. Collins pretendia casar contigo. Mas, quando te deres ao trabalho de refletir em tudo isto, estou certa de que concordarás comigo. Como deves saber, eu não sou uma romântica. Nunca o fui. Apenas desejo um lar confortável, e, considerando o caráter do Sr. Collins, as suas relações e situação na vida, estou convencida de que as probabilidades que se me oferecem de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria ao darem tal passo. Elizabeth, serenamente, respondeu, sem dúvida, e, após uma pausa embaraçosa, foram juntar-se ao resto da família. Charlotte não se demorou muito mais e Elizabeth pôde então refletir sobre o que acabara de ouvir. Levou muito tempo a reconciliar-se com a ideia de casamento tão absurdo. A singularidade de Sr. Collins fazer dois pedidos de casamento num prazo de 3 dias nada era em comparação com o facto de ter sido agora aceite. Ela sempre sentira que as ideias de Charlotte não correspondiam exatamente às suas, mas nunca supusera que, uma vez perante a realidade, ela fosse capaz de sacrificar o sentimento a considerações de ordem material. Charlotte, como esposa do Sr. Collins, oferecia-lhe uma imagem extremamente humilhante. E a dor de uma amiga desgraçando-se a si própria e deteriorando-se na sua estima juntava-se à convicção aflitiva de que era impossível a essa amiga encontrar a felicidade no caminho que escolhera. Capítulo 23. Elizabeth encontrava-se na sala, junto de sua mãe e de suas irmãs, refletindo no que ouvira, hesitando se acaso estaria autorizada a mencioná-lo, quando entrou Sir William Lucas em pessoa, enviado pela filha participar o noivado. Cumprimentando-as calorosamente e felicitando-se pela perspectiva de uma ligação entre as duas famílias, revelou o objetivo da sua visita, perante uma audiência não apenas surpreendida, como sobretudo incrédula, pois a Sra. Bennet, com uma perseverança maior do que a delicadeza o permitia, sustentava que ele devia estar redondamente enganado, e Lydia, sempre refletida e frequentemente descortês, exclamava desabridamente, meu Deus! Sir William, que história é essa? Então não sabe que o Sr. Collins pretende casar com Lizzie? Nada, que, não ser a complacência de um cortesão, teria suportado o imperturbável tal tratamento, mas a boa educação de Sir William não o abandonou, e, embora ele lhes pedisse licença para as assegurar da veracidade da sua informação, foi com estoica cortesia que prestou ouvidos a toda a sua impertinência. Elizabeth, então, sentindo-se chamada a libertá-lo de situação tão desagradável, adiantou-se e confirmou o relato, referindo o conhecimento prévio que dele obtivera da própria Charlotte, e tentou pôr cobro às exclamações de sua mãe e de suas irmãs, congratulando sinceramente Sir William, no que foi prontamente secundada por Jane, e fazendo uma série de observações quanto à felicidade que seria de esperar de tal união, ao caráter do Sr. Collins e à distância adequada a que Oxford se encontrava de Londres. A Sra. Bennet ficara, com efeito, profundamente afetada para conseguir pronunciar-se durante o tempo em que Sir William ali permaneceu, mas, mal ele as deixou, os seus sentimentos imediatamente afluíram em catadupa. Primeiro, ela persistia em não acreditar em tudo aquilo, segundo, jurava que o Sr. Collins tinha sido pura e simplesmente apanhado, terceiro, tinha certeza de que eles nunca seriam felizes os dois, E quarto, desejaria que o noivado se rompesse. Porém, de tudo isto extraía duas conclusões, uma delas, que Elizabeth era a causadora de todo o mal, e a outra, que ela própria fora barbaramente tratada por todos eles, e sobre estes dois pontos ela discorreu incansavelmente durante o resto do dia. Nada havia que a consolasse ou, mesmo, a tranquilizasse. E o seu ressentimento não se apagou com o dia. Uma semana decorreu antes que ela pudesse encarar Elizabeth sem lhe dirigir inflamadas repreensões, um mês passou antes que ela conseguisse falar para Sir William ou Lady Lucas sem se mostrar grosseira, e vários meses transcorreram antes que ela tivesse perdoado totalmente a sua filha. As emoções do Sr. Bennet pela ocasião eram de índole bem diversa, e, após tê-las experimentado, classificou-as nada menos do que bastante agradáveis, pois consolavam, disse ele, descobrir que Charlotte, que ele tinha na conta de uma rapariga sensata, era, afinal, tão estouvada como sua mulher e mais estouvada que sua filha. Jane confessou-se um pouco surpreendida com o noivado, mas dedicou menos palavras ao seu espanto que ao desejo sincero de os ver felizes, e nem mesmo Elizabeth a conseguiu convencer de tal improbabilidade. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a sorte da menina Lucas, visto o Sr. Collins não passar de um pastor, e no assunto outro interesse não viam, senão pelo facto de se tratar de um belo mexerico a espalhar em Meryton. Lady Lucas não era insensível ao triunfo de poder dar réplica a Sra. Bennet sobre o conforto de ter uma filha bem casada, e as suas visitas a Longbourn sucediam-se com uma frequência maior do que habitual. Embora a expressão carrancuda da Sra. Bennet e os comentários desagradáveis que ela não se abstinha de fazer bastassem para afugentar toda a alegria. Entre Elizabeth e Charlotte subsistia um constrangimento que as impedia de tocar no assunto entre si. Elizabeth estava persuadida de que a amizade que um dia as unira nunca mais voltaria a ser a mesma. A desilusão sofrida com Charlotte fê-la voltar-se com um carinho redobrado para sua irmã, sobre cuja retidão e delicadeza ela sabia poder contar e por cuja felicidade ela se inquietava cada vez mais, pois já decorrera uma semana depois que Bingley partira e ainda nada se sabia sobre o seu regresso. Jane respondera prontamente à carta de Caroline e contava os dias à espera de novas notícias dela. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, dirigida ao pai das raparigas e escrita com toda a solenidade e gratidão que a estada de um ano no seio da família teria inspirado. Após ter satisfeito a sua consciência neste capítulo, prosseguiu na sua missiva, informando-os, com expressões verdadeiramente arrebatadoras, da sua felicidade em ter conquistado a afeição da tão simpática vizinha, a menina Lucas, e aproveitando o ensejo para explicar que fora apenas pensando no prazer da companhia dela, que ele aderira tão entusiasticamente ao simpático desejo de o tornarem a ver em Longbourn. Onde ele contava chegar da próxima segunda-feira a 15 dias, pois Lady Catherine, acrescentava ele, aprovava tão calorosamente o seu casamento que o desejava ver realizado quanto antes, o que ele considerava argumento irrefutável junto da sua adorável Charlotte que a levaria a fixar o dia que o tornaria no mais feliz dos mortais. O regresso do Sr. Collins a Hertfordshire deixou de constituir um motivo de prazer para Sra. Bennet. Pelo contrário, ela sentia-se tão inclinada a lastimá-lo como seu próprio marido. Não via por que razão haveria ele de escolher Longbourn em vez da casa dos Lucas, e, além da inconveniência que era, causava-lhe um transtorno dos demônios. Detestava albergar estranhos enquanto a sua saúde se mantinha tão periclitante, e, da humanidade inteira, os apaixonados eram quem ela menos suportava. Tais eram as amáveis murmurações da Sra. Bennet, que apenas cediam perante a aflição da prolongada ausência do Sr. Bingley. Tanto Jane como Elizabeth se sentiam pouco à vontade sobre tal assunto. Dia após dia, o tempo passava sem que trouxesse outras notícias dele, que não fosse o rumor, que em breve correu em Meryton, de que ele não regressaria no inverno a Netherfield, rumor este que conduzia Sra. Bennet ao paroxismo da raiva, e o qual ela nunca deixava de contradizer, classificando como uma escandalosa mentira. A própria Elizabeth se achou receando, não que Bingley fosse indiferente, mas que as suas irmãs tivessem conseguido o seu intento em mantê-lo afastado. Embora fosse com relutância que admitia a ideia tão destrutiva da felicidade de Jane e tão desonrosa para a constância do seu apaixonado, era com frequência que ela lhe ocorria o espírito. Os esforços unidos das duas insensíveis irmãs e do amigo tão subjugador poderiam, ela temia, assistidos pelos atrativos da menina Darcy e os divertimentos de Londres, ser demasiados para a intensidade do seu amor. Quanto a Jane, ansiedade perante tal incerteza era, naturalmente, mais dolorosa do que a de Elizabeth, mas, o que quer que fosse que ela sentisse, vivia escondê-lo, pelo que entre ela e a irmã não se pronunciava uma palavra sobre o assunto. Porém, como delicadeza idêntica não habitava sua mãe, raramente passava uma hora sem que ela falasse de Bingley, exprimisse a sua impaciência pelo regresso dele e forçasse Jane a reconhecer que, se ele não o fizesse dentro em breve, ela deveria sentir-se ultrajada. Tais ataques requeriam da parte de Jane toda a docilidade do seu caráter, de modo a suportá-los com uma tranquilidade razoável. O Sr. Collins regressou, muito pontualmente, na segunda-feira anunciada por ele, mas a sua recepção em Longbourn não decorreu com a espontaneidade da visita anterior. De qualquer modo, era suficientemente intensa sua felicidade para não sentir a falta de outras atenções, e, felizmente para a família, aquele entusiasmado namoro aliviava-os quase totalmente da sua companhia. Com efeito, passava os dias em casa dos Lucas, e, por vezes, reaparecia em Longbourn apenas a tempo de desculpar-se pela sua ausência, antes de a família se retirar para passar a noite. A Sra. Bennet encontrava-se realmente num estado lastimável. Qualquer alusão ao casamento a prostrava numa agonia de mau humor, e, onde quer que ela fosse, tinha certeza de não ir ouvir falar noutra coisa. A visão da menina Lucas era odiosa para ela. Como sua sucessora naquela casa, ela encarava com invejosa aversão. Sempre que Charlotte as visitava, ela julgava antecipando a hora da posse, e, sempre que a via cochichando ao ouvido do Sr. Collins, convencia-se de que conferenciavam sobre os bens de Longbourn e estavam decidindo expulsá-la, a ela e as filhas, daquela casa, mal o Sr. Bennet se passasse. De tudo isto ela fez queixas amarguradas ao marido. Na verdade, Sr. Bennet, disse ela, é doloroso pensar que Charlotte Lucas será um dia dona desta casa, que eu serei forçada a afastar-me por sua causa e que viverei para ver ocupar o meu lugar aqui. Então, minha querida, não se deixe arrastar por pensamentos tão melancólicos. Esperemos por coisas melhores. Alimentemos a esperança de que eu sobreviva à senhora. Tal perspectiva não consolava Sra. Bennet, pelo que, em lugar de lhe responder, continuou, não suporto pensar que eles terão tudo isto. Se não fosse a existência do vínculo, eu não me importaria, não se importaria com quê, não me importaria com nada. Agradeçamos então a senhora encontrar-se desse modo perseverada de um estado de insensibilidade tal. Nada agradecerei, senhor Bennet, que tenha algo que ver com o vínculo. Como foi possível alguém alienar os seus bens perante o rancho de filhas a seu cargo, é assunto que eu não chego a entender, e em benefício do Sr. Collins, ainda por cima. Porque ele, e não outro qualquer, deixo-lhe essa tarefa de o descobrir, disse o Sr. Bennet. Capítulo 24. A carta da menina Bingley chegou, finalmente, e pôs termo a todas as dúvidas. Logo na primeira frase, começava por comunicar a certeza da permanência de todos eles em Londres durante o inverno inteiro e concluía participando o pesar do irmão em ter partido sem que lhe fosse dado tempo para uma palavra de atenção a todos os seus amigos de Hertford City. Era o fim da esperança, de toda e qualquer esperança, e, quando Jane conseguiu retomar a leitura da carta, nela nada mais encontrou que lhe trouxesse algum conforto, para além da professada afeição da amiga. O elogio da menina Darcy preenchia quase por completo. Os seus inúmeros atrativos eram de novo esmiuçados e Caroline exultava de alegria pela crescente intimidade entre elas, ousando até predizer a realização dos desejos revelados na sua primeira carta. Regozijava-se também pelo facto de o irmão se encontrar presentemente instalado em casa do Sr. Darcy e referia-se, em levada, aos planos deste último com respeito a novas alterações no mobiliário. Elizabeth, a quem Jane prontamente comunicou a súmula de tudo isto, escutou-a em silenciosa indignação. O seu coração dividia-se entre a inquietação por sua irmã e o ressentimento contra todos os outros. Quanto à informação de Caroline sobre a preferência do irmão pela menina Darcy, não lhe dava crédito. Que ele estava realmente apaixonado por Jane, ela não alimentava quaisquer dúvidas, e, embora ela sempre tivesse simpatizado com ele, não podia deixar de considerar com rancor, quase com desprezo até, a moleza de caráter e a falta de poder de decisão que agora o escravizavam à vontade insidiosa dos amigos e o levavam a sacrificar a própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se acaso se tratasse apenas da sua felicidade, ser-lhe-ia permitido dispor dela conforme melhor lhe aprovesse, mas estava também em jogo a felicidade de Jane, e Elizabeth não admitia que ele o pudesse ignorar. Era, em resumo, um assunto que oferecia reflexão pano para mangas, mas baldadamente. Ela não encontrava outra explicação, e, contudo, quer o amor de Bingley tivesse realmente sucumbido ou sido abafado pela interferência dos amigos, quer ele tivesse tido consciência do afeto de Jane, ou esse mesmo afeto tivesse escapado à sua observação, em qualquer que fosse o caso, embora sua opinião dele sofresse materialmente pela diferença, a situação da irmã conservava-se idêntica e a sua tranquilidade igualmente afetada. Um ou dois dias passaram sem que Jane tivesse tido coragem para desabafar com Elizabeth, mas numa dada altura, em que a Sr. Bennet as deixou a sós após uma irritação mais prolongada do que o habitual sobre Netherfield e o seu dono, ela não se conteve e disse, "Oh! Quisesse Deus que a minha mãe tivesse mais domínio sobre si, ela não faz ideia como me magoa ouvi-la constantemente referindo-se a ele nestes termos. Mas não me quero lamentar. Isto não demorará muito mais. Ele em breve será esquecido e todos tornaremos a ser o que éramos antes." Elizabeth fitou a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. "Duvidas de mim?" exclamou Jane, corando ligeiramente. "Mas não tens razão para tal. Ele pode perdurar na minha memória como o homem mais simpático que conheci, mas não passará daí. Nada tenho que esperar ou que recear e nada tenho para lhe censurar. Graças a Deus, foi-me poupada, abre aspas, essa, fecha aspas, dor. Por isso, mais um pouco, e tentarei certamente recompor-me com uma voz mais firme, em breve acrescentou, por agora, reconforta-me a ideia de não passar de um erro de imaginação meu de não ter causado sofrimento em ninguém, excepto em mim própria. Minha querida Jane, exclamou Elizabeth, és boa demais. A tua doçura e